o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas quebrantados, e me enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e pôr em liberdade todos os algemados, e apregoar os anos aceitáveis do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. E por sobre os que em Sião de lutos estão, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chame, a fim de que se chame carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Senhor, para a tua glória. Senhor, para a tua glória.